Hand me a towel, I'm dirty dancing by myself. Gone off tabs of that acid. Form me a circle, watch my Jagger. Might lose my jacket and hit a solo one time. We too loud in public, them police turned down a function. Now we outside and the time is perfect. Forgot to tell ya, gotta tell ya how much I vibe with you. And we don't gotta be solo. Now stay away from highways. My eyes like them red lights. Right now I prefer yellow, red bone. So mellow, fuck around, be cutting you. Think we were better off solo. I got that act right in a windy city that night. No trees to blow through, but blow me. And I owe you 2 grams when the sunrise. Smoking good, rolling solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. It's hell on earth and the city's on fire. In hell, there's heaven. There's a bull and a matador dueling in the sky. In hell, there's heaven. I'm skipping showers and switching socks, sleeping good and long. Bones feeling dense as fuck, wish a nigga would cross and catch a solo on time. White leaf on my boxers, green leaf turn to vapors for the low. And that mean cheap cause ain't shit free and I know it. Even love ain't cause it's not cost, that clinic killed my soul. But you gotta hit the pussy roto. Now your baby mama ain't so vicious. All she want is her picket fence and you protest. And you pick a sign but them courts won't side with you. Won't let you fly solo, yeah. I wanted that act ride in Colorado that night. I brought trees to blow through but it's just me and no you. Stayed up till my phone died. Smoking big rolling solo. It's hell on earth and the city's on fire. In hell, there's heaven. There's a bull and a matador dueling in the sky. In hell, there's heaven. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão da Mosca. O meu nome é Alexandre Pinto e hoje vamos ouvir muita coisa. A Mosca, um programa de Alexandre Pinto, em direto a partir da Rádio Lisboa. Bom, começamos uma vez mais com... Quer dizer, não é bem uma vez mais, porque na passada semana não começamos com isto, mas ouvimos, sim, uma vez mais Frank Ocean e o seu belíssimo Blonde. Nos últimos tempos, tem havido um podcast que julgo que está em parceria neste momento com o Spotify, portanto nem sei ao certo porque é que eu promovo este tipo de serviços. Mas é um podcast muito interessante na onda do que tem sido feito já noutros programas. Mas este em particular chama-se Dissect e a ideia é analisar profundamente discos da música contemporânea, pop. O primeiro foi To Pimp a Butterfly, de Kendrick Lamar. O segundo, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, de Kanye West. E o terceiro foi, está a ser lançado neste momento, incide precisamente em Blonde, de Frank Ocean, embora tenha tido uma espécie de prelúdio com o início da sua carreira e também com o anterior, Channel Orange, também ele, um disco fantástico. Bom, ouvimos Solo, de Blonde, e para hoje o plano é passar pelos tais discos que tinha prometido para julho. Vamos ter esta e mais outra emissão no mês de julho. Não estou a ouvir música nova, a ideia era mesmo forçar-me a ouvir outros discos. E vamos chegar agora com música pop de 99. São apenas duas breves incursões. A música de Christina Aguilera no seu primeiro disco, homónimo, Christina Aguilera. A primeira chama-se Genie in a Bottle, e isto é o início da sua carreira. Muito, muito sexual. Música mesmo muito sexual. Mas a segunda, que vamos ouvir, nem é uma música assim tão boa, mas há um pequeno pormenor para o qual vou tentar dirigir a vossa atenção. Estou mesmo orgulhoso porque foi uma coisa que eu reparei e foi o ponto alto da minha semana. Portanto, ficamos com Genie in a Bottle e depois ainda com a música de Christina Aguilera, mas acho que no dia de hoje vamos ouvir coisas muito arriscadas. Portanto, aproveitem este... Enfim. Até já. Someone to release me. You lick in your lips and blow and kisses my way, but that don't mean I'm gonna give it away. Baby, baby, baby, baby. Oh, my body's saying let's go. Oh, but my heart is saying no. If you wanna be with me, Bom, ficamos com a música de Christina Aguilera. Eu escolhi apenas um disco de música pop americana nesta seleção de 30 discos. Eu acho que não os vamos ouvir todos, mas, enfim, além das várias referências bastante sexuais nesta música, vamos passar a uma chamada Love for All Seasons, que parece bastante inocente, até um pequeno pormenor no refrão. E eu acho mesmo que é uma das mais dos mais incríveis wordplays que já ouvi numa música pop. Portanto, vamos ouvir, não sei se a vamos ouvir toda, porque a música não é assim tão interessante. E espero que alguém repare. De qualquer forma, se não repararem, eu alerto. Bom, até já. Bom, a referência já passou duas vezes, eu acho que ninguém reparou. Mas I'll be the fire in your winter. Eu acho que ela nem sequer se dá o trabalho de dizer winter. E winter, enfim, é uma espécie de jargão em inglês para pilinha. Portanto, vou ser o fogo na tua pilinha, numa música tão romântica. Amor para todas as estações. Bom. Deu-me vontade de ouvir mais música dela. E acho que é um momento genial nesta sua canção. Não sei ao certo quem escreveu isto, nem o que é que passou pela cabeça da pessoa que escreveu isto. Mas, bom, vamos deixar a música de Christina Aguilera e vamos passar para outros sítios. Um dos outros discos que recuperei é bastante recente, eu acho que saiu este ano. Chama-se Goomba Fire, Bumblegum Soul and Synth Boogie in 1980s South Africa. E é uma compilação de música sul-africana que vem aqui conotada com o termo Bubblegum Soul. Eu acho que Bubblegum foi um termo que surgiu para descrever alguma da música pop dos anos 90. Tenho essa ideia, posso estar enganado. E o facto deste termo ser aplicado retroativamente 7, se a minha intuição estiver correta. É uma conotação engraçada e se calhar vamos ouvir uma ou duas faixas desta compilação. Em particular agora ouvimos Waya Waya, da autoria de um artista chamado Zoom. E ficamos com isto um bocadito e se calhar vamos explorar ainda mais este disco. Até já. Ficamos com grande parte desta Waya Waya, da autoria de Zoom, da compilação Gamba Fire, Bubblegum Soul and Synth Boogie in 1980 South Africa. Ao que parece, o termo Bubblegum não é necessariamente conotado com a tal ideia de música pop dos anos 90, embora não consiga confirmar isto. Mas na página do Bandcamp falam que já na altura se poderia ter usado esse termo, não sei. Quando é que inventaram os chicletes? É uma boa questão. Bom, e vamos abordar esta, também já estava quase a acabar, e ficamos com um pequeno excerto de uma outra faixa desta compilação, chama-se She's Impossible, da autoria de Kondri Zikubu. E depois vamos para outros sítios exóticos também. Até já. I'm a boy, you and I'm in there. Bom, vamos passar agora a uma outra compilação, chama-se I Don't Feel At Home In This World Anymore e compila várias composições entre 1927 e 1948, gravados em solo americano. São gravações muito, muito antigas, e vamos ouvir quatro. Registros muito, muito dispares. Até já. When death shall close these eyelids and this heart shall cease to be, and they lay in some flowery bound retreat, will you miss me when I'm gone? Will you miss me when I'm gone? Will you miss me when I'm gone? Perhaps you'll plant a flower on my poor unworthy grave and come sit alone beside me when the road Ficamos com três faixas desta compilação. A primeira tem o nome de Will You Miss Me When I'm Gone, depois Sorban Palid e esta última, Hilo Hula. É uma compilação interessante de gravações que de outra forma não ouviríamos hoje. Foram compiladas numa editora muito, muito pequena e acho que entretanto estão a ter algum apoio da Light in the Attic. Vamos chegar com mais uma. Aqui uma série de influências musicais diversas que mostram também a diversidade cultural da América. E esta última que vamos ouvir chama-se Zmirneikos Balos e julgo de ser de influência grega, mas não quero arriscar dizer baboseiras. É a última com a qual ficamos deste disco e depois avançamos para Myanmar. Thank you. Bom, assim nos despedimos desta compilação, chama-se I Don't Feel At Home In This World Anymore, e tem uma série de registros interessantes de uma determinada América muito antiga. É possivelmente uma das gerações mais antigas que nós passamos neste programa. Bom, e seguimos agora para um disco que me deixou com altíssimas expectativas na altura, mas a música é demasiado exótica e estranha para eu me conseguir relacionar ainda muito com ela. O disco chama-se Princess Nicotine, Folk and Pop Music of Myanmar. Este é o primeiro volume, não sei se há mais. E vamos ficar com Elephant Dragon, da autoria de Luan Mo. E estes são registros mesmo... Não diria necessariamente experimentais, porque... Enfim, se calhar... Muito possivelmente quem os fez não tinha essa ideia em mente, mas são mesmo estranhos. E, bom, ficamos com esta de Luan Mo e talvez passemos ainda mais um pouco neste disco. Até já. Sing it! Ficamos com uma primeira música de nome Elephant Dragon, da autoria de Luan Mo. E passamos ainda por uma segunda. Este é um disco curioso, são composições todas muito distintas entre si. E ficamos agora com Really Strange and Weird Things, da autoria de Sain Satin. No disco, relembro, tem o nome de Princess Nicotine, Folk and Pop Music of Myanmar, volume 1, desconheço, se entretanto já saiu o volume 2. ဟုတ်ပါမင်းခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟိုပါမင်းခင်ဗျာတို့ရေအရှိပါဟုတ်ပါမင်းနိုင်ငံရေးကိုယ်စိတ်တည်းလောက်ကြတာအင်မတန်ပါရတာပြေဆုံးမောင်ရဟုတ်ပါဒါမြန်မာဒုတိယဆိုင်ပညာလို့ဆိုတာပေါ့ကွာမှန်တော့စကားအေးမြန်မာဒုတိယဆိုင်ပညာဆိုတာတီးလုံးတစ်ပုတ်တည်းပဲနားထောင်နားထောင်တရုတ်ကွဲအောင်နားထောင်တတ်ဖို့အရေးကြီးတာပါသမီးဟုတ်လိုက်ပြီခင်ဗျာဒီလိုရအတန်းတွေအထိုင်းအထအပူအေးညီမြအောင် sin dat pho lo de bo u a mi ya he da jaw si wa thi ja ra u ti a ne a phi ya bi ta ni a phi thi ja ra sa lai bon sai sa tin ya ဟုတ်ပါမင်းခင်ဗျာကြောက်ခဲ့နိုင်ငံကျော်ဆိုင်ဆရာစိတ်စတင်းကသူတီဩဘာမင်္ဂလာဖျားဖျားနဲ့ဂုံတင်းကတင်ပြလိုက်တာဆိုင်ဂီတရဲ့ရင်အလှတွေပါဗျမှန်လားဒါကြောင့်ချွင်းဆရာဟန်ပြင်းလို့မန်းဝင်းကထန်းတင်းလို့ပြေးလိုက်ပါဦးဆရာစတင်း ချိုးတူရဲ့ညီရဲအင်းပြသွားလိုက်တာအမျိုးအကျွာတွေကလည်းတဲဆုံလင်းပါလားခင်ဗျဟုတ်ပါဗျာတန်းတုံကြီးဟိရိုက်ဆော်တီဤဤကျက်တည်းပြောစီမှာနင်းဆိုသည့်အတိုင်းဒါရာတရလက်ကင်ထားပြီးလှူထမ်းကြကုန်သောအလှူတကားအလှူမှများအတွက်နိုင်ငံကျော်ကိုစိတ်စတင်းကပြောစီတယ်မကပါဘူးခင်ဗျအင်းပြတဲ့တင်းအလှတွေနဲ့ရှေးခါနဲ့မတူးတမူထိုးရိုက်ပျော်ရွှင်စရာမျက်မှမူမပြည့်ရအောင်လို့ကိုစိတ်စတင်းအသွားတမူခက်ထားကြပါရစ Bom, deixamos assim esta compilação e vamos a um momento que já devia ter surgido mais cedo, em que referimos a nossa muito querida Port Calling. Porto Calling, a melhor loja de vinil do país, no Porto. Do jazz ao punk, do rock ao hip hop. Porto Calling, a loja de vinil do Porto. Bom, a Porto Calling é a melhor loja de vinil do país, calha de estar no Porto. Especializa-se em vários géneros, nomeadamente o rock, o pop, jazz, blues, funk, disco, soul, reggae, dub, ska, rock, city roots, hard, metal, industrial, punk e goth. Fica na Rua da Conceição, por sua vez muito perto da Rua de Sedo Feita, portanto numa zona muito, muito central do Porto. Se forem ao Porto, se gostarem de música, não se esqueçam de passar pela loja. Se não forem do Porto, não estiverem por perto, temos pena. Mas têm também o site em portocalling.com, onde o catálogo está sempre atualizado. E também o Facebook da loja, onde o Pedro costuma deixar uns vídeos com as coisas que vai recebendo. Desta vez ele deixa-nos uma sugestão de um grupo dos anos 80. E, bom, melhor do que falar sobre isso é ouvi-lo. Ficamos com a sugestão do Pedro. E o som que vão ouvir foi gravado na loja com intervenção especial de um dos nossos ouvintes. Ah, Undertones. Pronto, agora já são quatro. Isto é o quê? Não conheces Undertones? Não. Tu não conheces Undertones? Estou a brincar. Olha, isto foi a única banda em que o John Peel repetiu três vezes. Conheces? Okay. Conheces Undertones? Não conheço. Mas John repetiu Peel. A mesma música. Repetiu três vezes a mesma música. Seguidas? Ele nunca tinha feito isso até à altura. Okay. Acho que nunca mais fez. Foi a música... Como é que chama a música? Mas não é deste álbum, este é o okay. segundo álbum. Este é o Hypnotize, é do primeiro. Mas as fotografias são ótimas. Está muito bem. Sou uma banda irlandesa. Aí eu vou-te mostrar. Diz? Teenage Kids. Não diz nada. Undertone. Talvez. Foi esta música que o John Peel tem três vezes. Com Teenage Kicks dos Underachievers, sugestão do Porto Calling, que relembro tem o seu site em portocalling.com e o Facebook é fácil de encontrar também, basta pesquisar pelo nome da loja. Aproveito para enviar um enorme abraço ao Pedro e ao Zé, já agora, que gera a emissão da rádio, com quem eu não falo há algum tempo. Um enorme abraço para ti também, Zé. Seguimos e entramos numa fase mais experimental desta emissão, embora tenhamos relativamente pouco tempo. Um dos discos que selecionei para estes 30 a ouvir em julho é da autoria do Shotekra, o Tri Repetei, que é de 1900 ou já de 2000, aqui consta que é de 1995. Vamos ficar com Sipak e depois passamos para a música de um outro artista mais experimental. E ficamos com esta e depois vamos para a outra. E depois terminamos a emissão porque já está na hora. Portanto, bom, até já. Começamos com a música dos Motecra. Aproveito para dizer que Bruno Pernadas no Generation foi muito giro e que gosto muito do seu novo pedal. E vamos seguir agora com Aaron Dilloway, que tem no disco Modern Jester uma das experiências auditivas mais violentas que eu já tive em toda a minha vida. Embora eu creio que escolhi duas faixas que não são particularmente incisivas. Vamos ver em que é que isto resulta. Ficamos primeiro com Labyrinth and Jokes, do disco Modern Jester, e depois acho que ainda temos tempo para mais uma. E esta é a faixa, uma das faixas mais violentas, chama-se Shatter All Organized Activities It's the Rich, e vamos ficar com ela até ao final da emissão, que não falta assim tanto tempo. Aproveito para me despedir. O meu nome é Alexandre Pinto, ouviram mais uma emissão da Mosca. Muito, muito obrigado por terem estado desse lado. Tem sido um mês complicado, espero que agosto seja um mês de algum descanso para reorganizar este projeto que está, enfim, já teve dias melhores, mas sim, muito obrigado por terem estado desse lado. Eu volto em breve para a semana a mais, e um enorme abraço. Ficamos com Aaron Dilloway. Até já. se ficaram até ao fim, muito, muito obrigado por terem estado desse lado. Em princípio estão a ouvir esta emissão em podcast. Um enorme abraço, espero que continuem a acompanhar este projeto e gosto muito de vocês. Obrigado pela companhia. Para a semana a mais, podem ouvir quando quiserem. Temos também o Patreon em patreon.com/amosca. Eu preciso reformular algumas coisas, não é? Que faixa do caraças. Bom, vou cortar o pio. Aaron Dilloway, relembro, este é o disco Modern Jester, que julgo é de... vou confirmar, 2008. Fantástico. Bom, até uma próxima. Mais uma vez, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito obrigado. E até já.